ainda mais bem. Eu tô indo pro treino, te vejo lá mais além. Saúde mental tá na moda, ter ansiedade é legal. Passar o sinal vermelho é algo muito normal. Já vem fumando vape no bus. Já vem fumando vape no bus. O que era maneiro hoje não cola na night. O jovem curte é os pendrive ignite. Jovem não fuma mais crivo, curte vape hortelã. O vape é recarregável e tem até tipo dan.